2007, ano do meu nascimento, militares no governo, Brasil em crescimento, o tempo foi passando, eu fui crescendo, passei a minha infância atrás da bola correndo, e anos depois ouvi algo diferente, um som muito doido que não saía da minha mente, Parquez One Way, Zé Curtis Go, ao som de suas músicas muita gente dançou, a forma de cantar foi se modificando, ao invés de canto o cara estava falando, sem perder o ritmo, acrescentando a poesia, foi assim se formando o hip hop de hoje em dia, mudou-se também a forma de dançar, movimentos de chão, o corpo ia quebrar, disco pra frente, disco pra trás, surgiu o scratch, o som ficou demais, entrei de cabeça, desde o início, concordei com suas metas, adotei seus princípios, divulgar a arte negra e só querer a paz, vozes da periferia, é muito mais, é meu modo de vida, minha religião, no que eu vou te dizer, preste muita atenção, teu desprezo, inveja, não me destrói, deixa eu viver sossegado, eu quero morrer b-boy. B-boy, esse é o meu lema, sou bastante decidido, não aceito outro esquema, não ligo pra imprensa, escrita ou falada, só querem dinheiro, notícia manipulada, o som dos manos, verdade nua e crua, falam de suas vidas, o que acontece nas ruas, o grafite não está em exposição, só nos muros, paredes, nossa divulgação, cada traço do desenho, traduz um pensamento, e mostra a força do nosso movimento, preto, pobre e a elite que é distância, e mostra o tamanho de sua ignorância, enquanto eles fazem sua festa e comemoram, nas ruas, crianças, de fome choram, um governo vira as costas e não dá atenção. De direita, centro, esquerda, ali só tem ladrão. Chegou a eleição, aí é tudo diferente. Vem com aquele papo de ajudar nossa gente. Por isso eu falo, digo e repito, é no hip hop que eu acredito. Você me conhece e eu não ia mentir. Deixe-nos em paz, só queremos curtir. Um movimento forte, é assim que se constrói. Águas vão rolar, quero morrer b-boy. Que é som de mala, mas isto é música de quem sabe o que fala. Mostra a realidade que a periferia tem, sem ter que dar satisfação a ninguém. Assim já passaram 22 anos, cada dia que rola, chegam mais manos. Muito tempo, vamos atravessar. O mundo se curvou, temos algo a mostrar. Até meus últimos dias vão ser assim, que as rodas de break nunca tenham fim. Vai lá cabeça, diga lá meu irmão, o que passa em sua mente, sente seu coração. Pode crer, mano, vamos abrir a roda, divulgar o hip hop. O break é foda, dançar, sonhar com um mundo melhor, dar apoio aos manos que estão numa pior. Através do rapper, DJ Break e grafite, nós vamos conseguir. Acredito, hip hop criativo, ele me fascinou. Quero homenagear a quem ele criou. Foi nas ruas de Nova York que tudo aconteceu. De lá veio o movimento, foi lá que ele nasceu. Não adianta discutir, não adianta querer negar. O hip hop nunca vai se acabar. Abençoe os breakers do Brasil.